Isso que eu tenho uniforme e aguarde. Papá Romeu, Romeu, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, no solo? Sim, solo controlado, as 43, lhe frequente. Whisky Oscar Uniform, 3 milhas, iniciei, espera Whisky Oscar Uniform. Qual? Qual é 2230, já se avisou com o campo? Ainda negativo, 1500 pés. Quem se forma visual com o campo, passarido? Tá visual, 1400 pés. Passarido, voo autorizado. Voo autorizado, 2230. Whisky Oscar Uniform, efetua nova 360 pela esquerda, aguardando para sinal da 17, Whisky Oscar Uniform. Fazer uma Papa Mike? Papá Lima, Papa Mike, prossiga. Estamos ajustando o local, Alicia para Alicia, alocado 0126, para sobrevoo Iguatemi, TGN, Serra Rússia, Lima 2, a bordo. Papa Mike, aqui 106, né? Já espero, você escuta, Mike. 03, tá bom? 02. Capatango Eco Delta Foxtrot, 4 a 7 milhas, afastado sudoeste de Salvador. Tem frequência livre para autocoordenação. Chave no 550. Avisou com o parceiro nacional, esse caso tem fala. Tente Whisky Oscar e uniforme, autorizado final da 17, reduzindo para a mínima, aguardando autorização. Ah. Whisky Oscar e uniforme está visual com o campo? Pessoal. Sim, chefe. Boa tarde, eu chamei 6213, número 2, no ponto de espera, na falta também. Chamei 6213, gente, mantém ponto de espera. Que é o seu uniforme pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 3 graus. Vá. Chanel 6254 ali, mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, Chanel 6254. Escuta, Salvador. 0 milhas afastado sudoeste de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife 1228, décima 8. 1228, bom dia, bom final de semana, obrigado. Solo 211. 211-2230. Agora a distância de cópia. Solo, boa tarde, parceria 2230, livrando. Parceria 2230, prossegue via Alfa, Juliette, remota 112. Alfa, Juliette, remota 112, 2230. Papá, Zulu, Juliette, Serra, confirma o parque, se encontra? Também 254. Mil pés, decola da 17, curva à direita, corredor axé, 1208, controle, acione 0156 no transponder. Arreto para acionamento, taxa de decolagem, torre 1895. Trezou para a descida. Tente liberar no próximo à direita ao estacionar a frequência livre. Controle. Prossiga o controle, Zulu na escuta. Poste para mudança de regras ou para a descida. Comportará, mas encerra Zulu. 0, nível autorizado, vindo pelo 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, 55110, o transponder. 360, autorizado para Brasília, rota conforme, eu pesolo 17, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa. Controle após a decolagem, 120, decimal 8, acena 5510, gol 1867. Correto, chame para puxa e chamamento. 1867, chamará. Já na região do Guatemi, vai solicitar pouso final, Del Rey, Serra 8, Delta Lima, após apresentar outra notificação para retorno para a Serra de Aguinha. Lima Papa Mike para pouso em Serra 8, Delta Lima, tem frequência livre para autocoordenação. Chame o controle e regresso. Ok, pode apresentar outra notificação, chamará para regresso Lima Papa Mike, vai para pouso Del Rey. Azul 4463, controle Salvador. Para descido Azul 4463. Azul 4463, voe Broad e o COV, está afastado 58 milhas oeste de Salvador, sem serviço radar encerrado. Ordene sua descida com o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Broad e o COV, descida com Ilhéus, 120, 4463. Doneiro 12, acione identificação, está autorizado via chegada Mari, descida até o nível de voo 0. Zero. O ajuste em Salvador no 094. Olha, Salvador, o Xenê 6254, boa tarde. É 6254, boa tarde. Contato radar, civil mantém nível de voo 360, via Dael. 360, eu tô mantendo a prova 135, fim de estar com você aqui na cena de decolagem. 6254, após, se tiver condições, está autorizado voar líder. Quais condições, vou ali, da chaveira 24. Controle, Papa Romeo, Mike Serra Zulu. Prossiga, Mike Serra Zulu. Na visual, propõe cancelamento, ideal de descida. Mike Serra Zulu, regra de voo modificada, usando 551. Vai, desça para a altitude de tráfego de João Durval. Reporte cruzando 3.500 aí. E desce para a altitude de tráfego de Feira de Santana. Reporte cruzando 3.500 pés, Mike Serra Zulu. Luz de Leste Serra, autorizado ingresso, reposta alinhada e pronto, pista 17. Leme 213, livre decolagem, pista 10, vento no 60 graus, 4 nós. Livre decolagem, pista 10, essa é Leme 213. Azul 4089. Do plantão 02, tem condições de iniciar de imediato? Afirmo, 4089. Cheio de imediato no 2, chame pro táxi. Para o táxi 2, eu vou 4089. Puxa na M2-3, decola o 53, controle no 208. Controle no 208, puxa na M2-3, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, puxa na M2-3. 362, Zona 3, boa tarde. Contato radar, subiu uma TN, nível de voo 360 via Dial. 360 via Dial, chalé 62, Zona 3. Tá pronto? Sim. O Oceano 6203 poderia voar direto da Elda, presente? Espera, mais. Oceano 6203 solicita voar da Elda, presente. A 2103 inicialmente mantém perfil lateral da saída. Desvio à esquerda, então, na proa 150, aproximadamente 5 milhas. Gente, 6203 está autorizado de vir. Autoridade de desvio, o Oceané 6203. Aqui Serra Azul, seu estimado de pouso. O Mike Serra Azul está estimando pouso em mais 2 minutos, 3 minutos agora, Mike Serra Azul. Mike Serra Azul está afastado de Salvador 40. Radar encerrado e frequência livre para alta coordenação e pouso em João Doval. Muito grato, até a volta, Mike Serra Azul. Oceaner 6213, o controle não copiou a última mensagem, pode confirmar? 208, Zulu, Oceaner. Passou para o controle, não copiei. Oceaner 6213, centro de desvio, está mantendo agora, está podendo voar agora, reassumir a navegação. Condições de voar da EL? Afirmo. Autorizado da EL, 6213. Autorizado da EL, Oceaner 6213. Controle de Papapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, uno meu pé, corredora Xena, escuta permanente do controle. Serra. 6254, centro, registro solicita, escuta, escrito. 840. Confirme para o 6254, interior, registro a 240. 6254, correção, nível de voo 340. Registro 340, 6254. R 6254, registro nível de voo 340, chame centro, Recife, 125, decimal 1. 2515, registro 340, 6254. 45, Porto Seguro. Confirme apenas o POB. 7777. Gente, obrigado, táxi, vim em Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre 1, 18-95, QNH 1-0-4. Engie Alfa, QNH 1-0-4, Torre 1-0-5, Otávio. Gol 2067, se a aeronave da Azul, vinha em Engie Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre 1, 1-8-95, QNH 1-0-4. A 0-4 seguindo, Rio Azul 4089, ponto espera pronto. Azul 4089, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável 039. Ali decola, Azul 4089. Salvador. Uma boa tarde, Gol 2067, ponto de espera da 10, pronto. Gente, 2067, quanto tempo, ponto de espera? Mantendo. A Lima tem pistão no zero. A Lima tem 1-0, com 2067. No 4089, decola 59, chame agora o controle no 208. 208, obrigado e boa tarde. É o Azul 4089. Azul 4089, boa tarde. Contato radar, se mantém nível de voo 340 via Dael. Vendo para o 340 via Dael, Azul 34089. Janeiro 12 informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, como Oeste, com Romeu Vitor 10, mantendo 1.000 pés em corredor visual de Salvador. Copia. Informo um Embraer 120, agora 12 horas, 2 milhas em aproximação, instrumento para Salvador, cruzando 3.500 pés. Acione 5511 no transponder. Está livre para autocoordenação. Luva esquerda, Momo Frotti 208, controle 5511, o transponder está 3.2 no meio. Correto, chame para puxa acionamento. Chamará. Desvio. Necessário, reposte para o controle alterno. Ok, certo. Salvador, 2771. 2771, acione a identificação, mantenha pro Admari, aguarde instruções. Mari, aguardando instruções, 2771. 2771, contato radar, 58 milhas, sudoeste de Salvador. Foi pro de TAP. Em TAP, intercepta a chegada Mari e reporte para a descida. É, 2771 na pro de TAP. Afirmativo, está reautorizado pro de TAP. Reporte quando pronto para a descida. Boa tarde. 2788, Paulo Afonso Cupira. Firma, 2788. Salvador para Paulo Afonso, 170 autorizado. Via rota, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após segue conforme. 1208 controle, 5527 o transponder. Autorizado 170 conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva à esquerda, Momo, após conforme. 1208 controle, 5527 o transponder, Azul 2788. Correto, chama para posicionamento. Chamar, o Azul 2788. Azul 2771 para a descida. Azul 2771, desça e mantenha nível de voo 050, ajuste em Salvador 0014. 050 descendo, Azul 2771. Janeiro 12 estabilizou? 12 estabilizou no localizador? Afirmativo. Gente, qual foi o Duna? Está a 2 milhas para Timbra, completa o final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre 18.900, grato. 895. Luiz Salvador, boa tarde, é o Pioneiro 1-2. Pioneiro no 2, continua a aproximação e forma visual com o campo. Vou mandar visual com o campo, Pioneiro. Táxi via Índia em Alfa, no ponto de Verdão no 0, Torre 1-295, FNH 1-0 no 4. Táxi autorizado em Alfa, ponto de Verdão da pista no 0, Torre 1-895, gol 1-867. Gol 2067, decola ao 04, controle no 208. 208, 2067, obrigado. Salvador, boa tarde, gol do 067. Gol 2067, boa tarde, contato radar, subir, mantém nível de voo 360, via Dael. Ok, 360, Fuma vai ter que manter um pouco a proa aqui sul, depois em condições voar Dael, devido à formação à nossa direita. Afirmativo, 2067 está autorizado desvio, após, se tiver condições, autorizado por hoje Dael. Ok, após Dael, 2067. Gente, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0, grau 0-2-9. Passarei 2-2-3-0, por gentileza, autorização repetir para vitória da conquista. Confirme o horário da LBT. Um pouco cedo, chame depois, obrigado. Tente. Torre Salvador, boa tarde, gol no 867, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Sim, no 867, quanto tempo de espera? Gol no 867. O 4089, sempre centro Recife, 125, decima 1. Recife, 251, obrigado e boa tarde. No 2, solo ao 07, libere a direita, taxi via Alfa e mantém a posição na Delta, aguardando para o cruzamento. No 867, livre decolagem pista 1-0, vento variável 029. Autorizando decolagem pista 1-0, voo no 867. Na torre informa chuva leve sobre o campo. Diante da chuva do 2771. Ok, 2067, por favor, motiva. 2067, mantenha o perfil da saída, aguarde a coordenação. Guarda. O 2771 desça via para 2000 pés, ajuste 1904. Está autorizado o sinal do procedimento de elétrico, 6100, informe estabilizado. 2000 pés, informará estabilizado, azul 2771. Neira, autorizado o cruzamento até o pátio militar, autorizado. Salvador 6141, deixa eu ver a informação, Oscar, boa. Uno 867, decola 09, controle no 208. 208, obrigado, tem um bom serviço. Em Alagoinhas, intercepta Star Bomb, autorizado desse da via até 4000 pés. Ajuste em Salvador 10 no 4, a torre acaba de informar chuva leve sobre o campo. Obrigado, intercepções, 14. Está voando a Lagoinha, descendo o guia, passo 1. Controle Gol 1867, perfil arbórico. 1867, boa tarde, contato radar, subiu uma TN de voo 360 via Arbor. É Arbor, Gol 1867. O 2067, chame Centro Recife, 125, decimal 1. Pode repetir a frequência? 125, decimal 1. Recife, 1, 67. Uno 867, voo em Arbor. Está presente o plano Arbor, voo Uno 867. Controle 6141, vai manter um pouquinho a proa 235 para evitar a formação bem em cima de Alagoinha, tá? Proa 235, centro, 1141, pesado de vista, reporte para o controle alterno. Afirmativo, vai reportar assim que estiver reapurando o ponto. Quanto ligou no 867? Pegou no 867. Haveria a possibilidade de coordenar com o Recife a proa de Ofito? Faz, mantém a saída. Vou manter, 867. Foram 867, Centro Recife autorizou para o Ofito, restrito em nível de voo 340. 340, aprovando Ofito, voo no 867. Estabilizando o localizador da 2771. 2771 na torre, 198, decimal 95. 2895, chamará. Torre Salvador da 2771, localizador. 2771, continua a aproximação, informe visual com o campo. Informa lá. Gente, agora a gente está com a cópia, estamos do Lula para a Paulo Afonso, na decola da 1-0. Gente, aguarda a cópia, Salvador está 3-2, no meio, puxa, vem estacionamento no 3. Autorizado no 3, chame para o táxi. Vive, vai chamar táxi. Salvador, azul 2788, no pátio 3, para puxa, vem estacionamento. Azul 2788, está autorizado, puxa, chame para o táxi. Precisa chamar táxi, 2788, azul. Sinal 255, boa tarde, acione a identificação via chegada Bonfim. Deixe manter nível de voo 050. Ajuste em Salvador 1014. Baeta, chame para acionamento no pátio 3, estamos do Lula. Já para acionamento, senhora, estamos do Lula. Gente, não acione e chame para o táxi. 2771. A aeronave que chamou o controle. Zona 255 está autorizado de desvio. Reporte para o controle ao térmico. Voo no 867, chame Centro Recife no 28, decima 8. 288, voo no 867. Está ouvindo, senhora? 150 com 03. 503, gato. Salvador, azul 2788, 4 horas e 30 de autonomia, 46 a bordo, alterna Marcel, pronto para o táxi. Azul 2788, prossegue táxi até a saída do pátio 3. Autorizado até a saída do pátio 3, azul 2788. Salvador, azul 2782, no meio para o táxi, 163 a bordo, 3 horas e 30, alterna Teresina. E meia apenas autonomia? 3 horas e 30. Na 3216, segue via IG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1014. IG Alfa no ponto de espera 1895, da 3216. Salvador Azul 2771, não lembrou? 2771, prossegue via Alfa aqui no pátio 3. Alfa aqui no 2771. A 2788, prossegue via pátio principal IG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1014. Autorizado pelo pátio principal para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 1895 azul 2788. Sabe, reposte para ingresso no pátio principal. Já estamos no. Zona 255. Segue via 15 Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 no 4. Palerme 1141 desta via, para 2000 pés, ajuste permanece no 014. Está autorizado a final do procedimento ILF Safe, quando 0 informe, estabilizado. Sendo via 2000, reportar estabilizado, 641. Boa tarde, azul 2788. Azul 2788, quanto tempo pode esperar? Quanto tempo pode esperar? Azul 2788. 4, boa tarde, acione identificação para pesado via chegada à Mari. Descida até o nível de voo 050. Ajuste em Salvador no 093 no momento. Na Mari com até o 050, 103 agora na terminal de Salvador da 3204. Poderia para a ITAP, está presente? 3804, inicialmente mantém perfil de chegada número 3 para pouso. Vai manter o perfil 3804. É 1141, altímetro 1013. 6561. 0113, padrão. Opa, 6-3, obrigado. Série 2230, autorização de carga conquista. Informação A. Passarela 2230, Salvador Conquista, 180 autorizado via rota. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, após elefa, DCD ao plot. 1208, controle, 5547 no transponder. Autorizou 180, decola 10, curva à direita, arbor, elefa. 1208 é o controle, 5542 é o transponder. Passarei 2230. 5547. 547, copiado, transponder 2230. Chega pra puxa selamento. Tá lá, 2230. Livre decolagem no 0, vento no 40 graus, 04 nós. Livre decolagem na 3, 2, 1, 6. PM 1, 4, 1, 6, retorno de vista. Já tá voltando na posição. condições de voar do Unita e interceptar o localizador por meio do próximo? Sem problema, tem sim. Estamos voando do Unita, obrigado. 255 dessa... aqui, para 4 mil pés. 2788, quando autorizado, está pronto. Azul 2788, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, 10, 2788. Tá 3216, decolou os 24, chama o controle 1208, bom voo. Controle 208, bom dia, bom trabalho. Salvador, boa tarde, tá 3216, decolado, passa a vista. 3216, boa tarde, contato da DAF, me mantém de novo 370 via Momo. Vai manter 370 via Momo, tá 3216, quando possível eu vou pro ti. Base, mantém a saída. Mantém. Azul 2788, livre da colagem 10, vento no 30 graus, 059. Da colagem da 10, azul 2788. Juliette Tango Zulu, mantenha ponto de espera. X2 Vu e Cogbo. Cogbo, 3216. Obrigado. 6141 na torre, 198 decimal 95. 895, uma boa. 255 desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pistão 0, informe e estabilizado. 210, autorizado ILS X-Ray, importará estabilizado, bom 2. Azul 2788, decolou os 26, chama o controle 1208, bom voo. 208, azul 2788, obrigado, senhor, boa tarde. Controle azul 2788. 2788, boa tarde, contato no radar. Subi mantendo de voo 170 via Momo. 170 autorizado via Momo, azul 2788. Oxane 61 no 41, livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 049. Livre pouso, 64. Pressão de altitude em dados. Altímetro permanece padrão. 3.000, livre da restrição, 1.013, 3.804. Juliette Tango Zulu, a Lima, tem pistão zero. Controle de Salvador, boa tarde, Dan 3144, temos a informação aqui, Oscar, passa o 170 para o 150. A 3144, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, identificou, descendo para o 050, Dan 3144. Boa tarde, Sané 141, tá lembrando, né, pilota? Confirme? 6141. Pegue via Alfa Juliette 06, por não. Alfa Juliette 01895. 1895, bônus 25, graças. Prode pode ser frutinho para o 3206. Salvador, muito boa tarde, SNF 6315, informação papá. SNF 6315, boa tarde, acione identificação autorizada via chegada MAN. Desce e mantenha nível de voo 060. Desce e mantenha nível de voo 060, 8635, por gentileza, sabe informar se a condição da pista no momento é seca ou molhada? Está molhada, chuva recente. Ok, graças ao 3216, chame centro Recife, 925.45. 2545, 3216. Puxa bem, acionamento para 32230. Obrigado, chame pro DAC. Puxa na SAC, 2230. Avistando, gol no 255, ó. Bom 255, livre pouso no zero, vento no 90 graus, 02 nós. Livre pouso, gol no 255. Desce Tango Zulu, decolou 32, chama o controle 120, decimal 80, bom pouso. 2080, grato, Tango Zulu. Controle, boa tarde, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, decolou 1-0, passa 800 pés. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, boa tarde, contato radar, se mantém nível de voo 090, via lotar. 090, via lotar, Juliette, Tango Zulu. Bono 255, falou 34, livra direito, chame no 21, decimal 1. A direita, 121, decimal 1, no bono 255. Alô, Salvador, muito bom dia, boa tarde, bono 255, lisou a pista, está avisando agora. Certo, Segue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa, 2-5. 315, voe pro editor. Não consegui entender essa letra, pode repetir? Para o Oceaner 6315, voar direto toque. Em toque, intercepta. Toque 6315. Palma dando certo. Salvador, boa tarde, Utan 3804. Boa tarde, Utan 3804. Continue a aproximação, reporte visual com o campo. Informo que está molhada no primeiro texto da pista. A visual, 3804. Utan 3804, livre pouso no zero. Vento no meio, 0 grau, 04 nós. Livre pouso, 3804. Para a chegada a mão, reporte quando pronto para descer. Boa tarde, a mão, para a descida. Zero, segue via Engenho Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre 1-295, PNH no 013. Ok, Engenho Alfa, 1895, 1013, 2230. Salvador, boa tarde, Pioneiro 1-2. Força aérea 2-0-2? Acima, Pio, autorização, Salvador Galeão. Gente, Salvador Galeão, 260 nível autorizado, via rota do plano, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda. Iruli, 1208 controle, 5524 transponder. Orientado. Afirmativo, descendo para 3 mil pés, livre das restrições com ajuste 1013, o TAN 3144. Eu tenho um destino, controle 208, correto, chame para acionamento e táxi no passe militar. Acione e o táxi Pioneiro no 2. No 255, após a passagem do Passaredo, ingresso Juliette, portão 2. Após o Passaredo, portão 2. Dia 7, bom, no 2. Negativo, Eco Delta Foxtrot, prossiga. Eco Delta Foxtrot, acione o código 0140. Mantenha 1.506, voe pro de Paripe. Após Paripe, rotatória, corredor Interlagos. 3804, solo de 38, livre à direita, chame no 211. Confirmando 211? Afirmo, no 21 decimal 1. Chamando. Descendo para 3000. Termina 315, desce, mantenha 4, meu bem. Desce, mantenha 4, 3804, você segue via Alfa, chame antes da Juliette. A Alfa chama antes da Juliette, 3804. Serviço em Salvador, no 0 ou no 3? 0 ou 0 no 0 ou no 5, bravo 0. No 0 ou no 3, o ajuste? No 0 ou no 3, bravo 0. Tá com o Delta Foxtrot em condição de manter 1 no meu pé? 330, pode esperar essa prova. Batalha 2230, ali ainda cola pista no 0, vento no 7, 0 grau, 04 nós. A linha em decola, gostaria 2230. Três 144, desce, mantenha 2 mil pés. Descendo para 2 mil, da 3144. Tudo em 788 já tá voando Paulo Afonso? Negativo, tá seguindo o perfil da saída, senhorita. Parecer que pra mim, Momo, após Momo, DCT Paulo Afonso. Autorizada presente, voa direto. Paulo Afonso tá presente, Jorge, voo 2788. Acima da Juliette, da 3804. Juliette, portão 11. Juliette, para o 11. Obrigado, boa tarde, 2230. Patrulho, passaria 2230. Passaria 2230, boa tarde. Contato radar, me mantém em nível de voo 180. Sem restrições, e a água. Ok, 180 sem restrição, saída árvore, 2230. Terme a 3.5, desce mantenha 3 no país. Desce mantenha 3, desce Bravo Delta, voe top, Tango Oscar, Silhueta. Desce Bravo Delta. Zona 44, informa o tráfego 9 horas e 5 milhas, mantendo os corredores visuais de Salvador ou no meu país, não interfere com a sua aproximação. Afirmativo, ciente do tráfego e está autorizado ILS para o 3144, né? Eu informo estabilizado. Reportará, 3144. O 2788, chame Centro Recife, 925 decimal 45. 2545 azul 2782, obrigado pela Bravo Delta na proje de toque, desce até 4.000 pés. 6.305, dado descida sem instruções para 3.000.